Guardião 06, reporte pronto. 3008, no solo 03, libera direita, chame solo em 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde, bom trabalho. Na 3283, visual com airbus da Avianca em curta sinal para pouso, pista 10. Afirmativo, 3283. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, está 3283. Após a passagem do mesmo, alinha e mantém, 3283. Oceania 6320, vento 170 graus, 10 nós, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 6320. Sete Guardião 06, tem condições de decolagem para o anote sem interferir com o sinal da pista 10, informa o tráfego curta, sinal para pouso. Xoxanem 320, informa o tráfego guardião da Polícia Militar efetuando a decolagem no momento do pátio do Graia. Guardião 06, vento 170 graus, 109, decolagem autorizada para o setor norte. Ele deu, Guardião. Oi, fora do solo, Guardião 06. Sente, Guardião 06, fora do solo 04, confirme intenções, prossegue setor norte. É, manteria ser autorizado a pro setor norte, direto para a Feira de Santana. Sente, aguarde para transferência e coordenação, Guardião 06. Aguardando transferência, Guardião. Confere, serviço radar terminado, chame Léo 1201 no Juliette Hotel Romeu. Guardião 06, transfere o controle em 120.8 da presente. 120.8, obrigado. Oceaner 6320, no solo 05, libere a próxima direita, chame solo 121.9. Direito 219, boa. Decolou de Salvador para a Feira de Santana, grupo Zulu, está acendendo para 1000 pés. Se autorizado, mantém proa direta a 342, seria a proa ideal para o Guardião 06. Gente, ainda não recebo... Seu transponder, ajuste 1013 está autorizado direto, reporte 20 milhas de Salvador. É, 1013, reportará 20 milhas fora, o Guardião 06, obrigado. Passamos Serra, hotel Yankee, está em contato com o radar agora 64 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado de chegada Mari, desse mantém o 050. Guardião 06, foi no código 1796. Acionado 1796. Gente, faça um cheque no transponder e não receba ainda. Aqui, retorno o cheque, Guardião. Meu Tango Golf, já visual com campo? Sim, chama a torre Salvador 1895. Romeu Tango Golf, Torre Salvador. Lado pela direita da hora frente, Farol, tá bom. Gente, Romeu Tango Golf, reporte para o cruzamento sinal da 10, não há tráfego a reportar, ajuste no 0 no 3, ainda não avistado. Este reportará. Já 3283, decolado 07, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom final de semana. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3283. 3283, suba ao nível de voo 360 via saída Arbo. 360 Arbo, tá 3283. Gostaria do 2230, voe Eleva da presente. Eleva da presente, 2230, grato. Sente Romeu Tango Golf, ainda não avistado. Prossiga reporte para o cruzamento da final da 10. Gente, mais 30 segundos para cruzar, tá? O Tango Golf é avistado, autorizado o cruzamento final no 0, base pela direita, pista 17. Reporte final para pouso 17. Retornar. Tango Golf, confirme o local de estacionamento após o pouso. Agarra, sim. Sim. Boa noite, 885. Autorizado via pegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, 1.003 o ajuste. No 885, prossiga. 4.013 dias. Boa, 885. Firmo. Gente, Romeu Tango Golf no visual, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 17. Posta, Golf. Estima aqui do Zulu, desça para 2000, ajuste 1013, reporte localizador. 2000, chamado para 2000. Rádio 06, agora eu recebo normalmente o transponder, agora 12 milhas, marca de Salvador. Papatango Romeu Tango Golf no solo aos 1-1, efetue 180, táxi pela pista, reporte na base da pista livre. Dori, o gol 1-2-5-6, tá? Considera dar 1-0, pronto. Gol 1256, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar a 10, gol 1256. Como eu estava o Golf, eu estou na frequência livre. 4196, autorizado via chegada a Mari para o nível de voo 060, vigilância. Ativo, mantenha a via chegada. 3283, suba restrito ao nível de voo 340 inicialmente. Oficial 340, já 3283. Afirmativo, passando nível 180, chame agora o centro na frequência 3325, alterna 13395, então 3283. 3325, 3395, 3283, boa. Estabilizado, Lima, Aquilo Zulu. Aquilo Zulu, passa a dona, complete final, e ele é SXG, chame a torre no 895. 1895. Prossiga, 06. Papatango, Lima, Aquilo Zulu. Ajuste 10 no 3, vento 190 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 10. Guardião 07, boa tarde. Guardião 07, confirme o decola com o ProSul. Gente, Guardião 07, informa o tráfego já com pouso autorizado, pista 10. Prossiga decolar, tem condições de decolar a partir do pátio, setor norte, aguardando para o cruzamento? Uno 256, decola 215, chame o controle 120, decimal 8, bom. 208, bom, 256. Controle Salvador, voo 1256, decola, Fuca, passa 3.400 pés. Voo 1256, suba ao nível 370, via saída Fuca, vigilância. 370 na Fuca, voo 1256. Condições de decolagem para o A-Norte após o cruzamento setor sul, informa o tráfego com autorização de pouso para 10. Sem interferir com o tráfego no final para pouso pista 10, ajuste 10 no 3, vento 170 graus, 109, recorte fora do solo. Então 07 copiou? Papatango Lima, Aquilo Zulu, informa o tráfego com o Charlie 35 da Polícia Militar, efetuando o cruzamento, correção, efetuando a decolagem do pátio do Graé, aguardando para o cruzamento. Fica atento. Tá certo. Para 2013, gol 8856. Gente, desça até 3.000 pés, ajuste 1013, cancelada a restrição em fase. Coliza pro desipar, tocou no 256. Tem a saída, aguardando coordenação. Certo, no 256. A saída do 2230, passa 150, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado. Guardião 07, informa o tráfego já superado, se possível, com cautela, prosseguir para o setor sul, ajuste no 0 no 3, vento no 70 graus ou no 09, não há tráfego a reportar no momento. Útil, tá da presente, iniciando por rua direita, prosseguindo com o controle fora da barra. Curto, farol de tapão. Tango Lima, Kilo Zulu, no Solo Azul, no 8, libera a direita, chame Solo em 121, decimal 9. Confirme a matrícula da aeronave que solicitou o acionamento e corrida no pista. Gente, Papá Romeu, Papá, Juliette, Papá, guarda os sonhos. Juliette Papá da presente autorizado ao acionamento. Repórter pronto para o táxi. Condição do Céu Policano, aquele cordial, tá? 3560, descendo para 150, informação na venda. Tá, 3560, autorizado via chegada a Mari, desse mantenha 050. Desce via Mari 050, descendo, tá? 3560, podemos atrever o táxi da presente? Negativo, mantém o perfil da chegada. Será obrigado. Papá, Juliette, Papá, autorizado alinhar e manter pista 107. Juliette, Papá, confirma o tipo do equipamento? Bono 885, autorizado final, ILS FI, pista 190. Informe localizador. Localizador, agora 885. Então, autorizado alinhar e decolar pistola 0. Vento 170 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar 10, vento 70 graus. Azul 41, nono meia, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador, desça e mantém altitude de 4.000 pés, ajuste 1013. Proa 010, curva esquerda, desce para 4.000 pés, com 10113, azul 41, nono meia. Controle, boa tarde, aguardião 07. Terra Hotel Yankee, controle. Marcou. Fuga esquerda para interceptar o localizador na proa 030. Verde 030, né? Sempre quem chamou o controle? É o guardião 071, boa tarde. Gente, boa tarde. Tem a corredor Axé, reporte na verde, fala da barra, 1003 ajuste. Manterá, chamada da barra, o guardião 07. Bono 256, passa 190, chama o centro, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545, alterne, Bono 256. Seu hotel Yankee já está na proa 030, confirma? Está indo, Yankee. Tente. Chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, vê que está te alertando. Controle Salvador, Papa Tango, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel via, saída Arbo, vigilante. Arbo, vigilante, Victor Charlie Hotel. Seu Hotel Yankee, desça para 2000, informe percepção no localizador. 2000, câmara Yankee. Localizador, azul 1885. 1885, passa Duna, complete final, ILS X-Ray, torre 1895. 895, gol 985. Hotel Yankee, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo, Yankee. Foi Salvador, gol 1885. Gol 1885, ajuste 1013, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. 85. Papai Juliette, papai, confirma intenções. Irá manter a cabeceira ou já vai iniciar a corrida? Juliette Papá, mantenha a presente posição na cabeceira, informa o tráfego já passando o marcador externo para pouso na pista no zero. Localizador, curva à direita, na proa 120 para interceptar. Afirmativa, 120 descendo para 2500. Trem pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, gol 1885. Então, tá aí, qual é a velocidade que está mantendo no momento? No momento, 149. Eu solicito que mantenha essa velocidade ou aumente, até passar o marcador externo. Sim, já. O TEN que tem intenção de pousar na 17? Ou no 0? No 0, sim. Azul 41 no 6, desça para 2000. Redução para aproximação, vai seguir tráfego bandeirante 8 milhas e meia à frente. Assistente do tráfego reduzido, Azul 41. Guardião 06, questão Guardião 07, vai passar o trajeto fora da barra. PMC, o estimado de pouso em Vitória da Conquista. 849, copiado. Frequência livre para coordenação, Vitor Tchalianque, Olivrado Terminal, para serviço de informação de voo alerta. Número 113325, alterna 13395. Localizador 0 Tchalianque, pode ser para mim já terra. Complete final do procedimento, chame a torre 1895, Serra Tayang. 1895, é. Vitor Charlie Hotel, qual o nível que está cruzando? Não recebo mais chamado Charlie. 3000, senhor. Está mantendo 3000, mantendo o perfil de sair da Arbo. Vitor Charlie Hotel. Gente, então mantenha 3000 restrito, vou direto ao Arbo da presente e faço o check no equipamento, não estou recebendo modo Charlie. Qual o check, meu? Vitor Charlie Hotel. E no localizador, Copa Vista. Sente, ajuste no 0 no 3, mantenha aproximação, aguarda autorização para pouso, Serra Tayank. Sim, é, Jack. Frequência livre, 07, ao livrar terminal de Salvador, para o serviço de informação de voo e alerta, frequência do centro de Recife, são 13325, alterna 13395. Direita, antes da Taxway Alpha, chame Solen, 1219. Direita, Alpha 219, Gono 1825. Terra, complete final, ILS, Exigei, torre 1895. 1895, Azul 14 do Leste. Vitor Charlie, agora estou recebendo no seu modo Charlie 3500 pés, confirme. Negativo, Céu, 3000 pés, mantendo o Victor Charlie Hotel. Gente, forma ajuste V3. Mantenha a aproximação, aguarde a autorização para pouso, informa o tráfego bandeirante, final para de 2 milhas da pista da cabeceira no zero. Papatango, Serra Hotel Yankee, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ciente, Yankee. Ok, ciente, Victor Tchalhotão. 3560, desça e mantenha 2000, cancelada a restrição em... ITAP, ajuste 1013, informe localizador, livre LS X-Ray, pistão no zero. Ok, 2013, está livre o ILS. Obrigado. Só confirma a intenção, está efetuando a corrida na pista? Patango, Serra Hotel Yankee, no solo de 28, Ibéria próxima à direita, chame solo em 1219. 219, para a direita do Serra Torrente. Serra Torrente, chame só lanche da Taxi Alfa. Chame da Taxi Alfa, Serra Torrente. Gente, boa tarde, papá. Azul 41 no meio, ajuste no 0 no 3, o vento no 60 graus, 1 no 0 nós, ao pousar livre na Taxiway Eco, informa o Taxiway Delta interditado. Ok, vai se planejar para pisar na Eco e livre pouso, Azul 41 no meio. Quantas milhas nessa proa? Está 16 milhas sudeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de lá. 16 milhas, negativo, reassuma a navegação na proa de lá. Ok, assumi na proa, a navegação na proa. Eu vi que está tirando dela. Acompanhe o controle, reassumir a navegação na proa de Lapa. O destino não é Lapa? Afirmativo, senhor. Então na proa de Lapa, vou ver que está de olhada. Afirmo. Azul 41 no meio, no solo 31, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Librando 219, decimal 9, azul 41 no meio, boa tarde. E560, Torre Salvador? K3560, Torre Salvador. K3560, complete final, e ele é a Torre Salvador, no 895. Ok, semana agora a todos, muito obrigado, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ajuste no 0 no 3, o vento 1 no 60 graus, 1 no 0 nós, check trem, pouso autorizado, pista 1 no 0. Pouso autorizado na 3560, obrigado. Carlos, o Xander 63, mantém o ponto de espera, visual para o tráfego. O Xander 63, 15, boa tarde, visual para o Baitatã, sinal para pouso, pistão no zero. Visual. Após a passagem do tráfego autorizada, alinhar e manter pistão no zero, Xander 63, 15. Após o tráfego aí, mantém 63, 15. Tudo mantém 105. Vai, local. Tá 3560 no solo 36, libere a próxima direita, chame solo em 121 do decimal 9, boa tarde. Vamos fazer a mala, gente, muito obrigado, boa tarde, vamos saber. Saiu da 704, alô, mantém o ponto de espera. O Xander 63, 15, alinha a decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 10 nós. Alinha a decolagem, 63, 15. Alfa Tango Serra, autorizado acionamento. Reporte pronto para o táxi. Série 2704, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Aí mantém no zero, 2704. Fechado até o controle. Para 39 milhas, oeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de formação de voo e alerta, chame no centro. Frequência A12685, alterne 12545. 12545, alterne 1208, chame 6315. Agora. M3 105 autorizado via saída da EL, suba ao 360. Saída da EL para o 360, M3 105. Irmão, passando ser racionado. Autorizado o táxi, reporte ponto de espera que chama 7, Alfa Tango Serra. Série 2704, vento 170 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 3, 8, 0, 5, 3. 3805, boa. Abaixo do sonho. CAN 3805, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Se manter no 0, CAN 3805. Fora do solo, Força Aérea 2704. Tente, Força Aérea 2704, decolado 40. Presente, chama o controle em 120.8. Controle 208, 2704. Controle, Salvador, Força Aérea 2704. Aérea 2704, contato radar, subam nível 070, saída Conde. Força Aérea conforme 2704. Alfa Tango Serra, autorizado a alinhar e manter pista no 7, informa após a decolagem, declarar restrito a 2.000 pés no perfil da saída mão. Mantenha a posição aguardando. CAN 3805 ainda mantém a posição, informa após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés. Mantenha aguardando a autorização para a decolagem. Aguarda a proa 3.000. 3805, apenas confirmando, mantém proa até 3.000 após curva direita no perfil da saída da EL. Autorizado via chegada Monf, desça e mantenha o nível de posição, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste na 0 no 3. 4.000 na Monf, Alfa Tango Serra. 3805, vento 170 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 1-0, mantenha a proa até 3000 após perfil da saída da EL, curva direita. Decolagem, 3805. Papapá, Alfa, Tango Terra, o vento 160 graus, 10 nós, decolagem restrita a 2 mil pés no perfil da saída Momo, decolagem autorizada, pista 17. M3-2000 autorizado via chegada à mar e desça e mantenha o nível 050, NH1013. Alfa Tango Sierra decolado aos 4.6, chama controle em 120.8. 1208, Alfa Tango Sierra. 340 via saída da EL. 340 via da EL, 3805. Anemia 3-1-5, passa nível 1-7-0, chame Recife em 1-3-3-2-5, alterne 1-3-3-9-5. 3-3-2-5, 3-3-9-5, 63-1-5. Controle Salvador, muito boa tarde, papapá, Alfa, Tango Sierra, transfere. Papapá, Alfa, Tango Sierra, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, vigilância. Via Momo, Alfa Tango Sierra. Hotel Alfa Tango Sierra, está passando 1800 pés, está livre da restrição. Negativo, mantenha vida via. Confirme então, está autorizado subir ao 080? Não, está restrito 3000 conforme a via subida. Ambiente 3000, Alfa Tango Sierra. Tango Sierra informa o tráfego, 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, passando 70 em descida para 4000, Boeing 737 da Gol. Teste do tráfego na bolsa, Alfa Tango Sierra. Bono 097, informa o tráfego, 10 horas, 16 milhas, rumo noroeste. Vai atingir agora 3000 pés restrito, um Charlie 402. Descente, gol 097, está descendo até o 040. Descido até 4000 pés, ajuste 613, gol 1097. Até 4000 com 13097, desculpa. Atingindo 4000, gol 097. Mantenha 4000, aguardando para descer, gol 097. Aguardando. NM 326, reduz a velocidade para 220 nós. Subjetou agora para espaçamento, mantenha 320 proa, seu limite ao localizador. Positivo, 120 nós, mantendo a proa, limite ao lado. Acho que Lima Eco, prossiga, boa tarde. Gente, não há tráfego a informar nesse setor, reporte ingressando na Terminal Salvador, ajuste 1013. Está 3193, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Alinhar e decolar, 3193. Subida, Alfa Tango Sierra. Guardando. Está 3805, chama o centro em 13325, alterna 13395. Bono 097, tráfego superado, continue descida para 2000, ajuste 1013, quanto localizador. 2000, 2013, reporta lote 1097. Nossa, tamo Serra, tráfego superado, tá livre subir até o nível de voo 060. Quase mantém o 060, alta até o Serra. Todos por Serra 2704. Prossiga. Ativo mantém o 060, condições coordenadas subindo para o 090. Autorizado, nível 090. 090. Desça para 2000, ajuste 63, 63 e 2000. Puxando 63 e 2000 para interceptar o localizador, curva à direita na pura 060, ponto estabilizado, livre LS X-ray, pistão 90. Direita 060, livre X-ray, 63 e 2000. 326, inicia redução para 1909. Reduzindo. Você vê Maeco no atraso para informar nesse setor? Só meio ingressando na terminal de Salvador. Sim. Chego na terminal, sabendo de alta descida. Prossegui para onde rotatória para a bolsa, não é? Livre, prossegui direto para rotatória. Descida nesse setor a critério, para não te passar o golpe ainda. Tá 3805 na escuta do controle? Tá 3805. Chame o centro em 13325, alterna 13395. 3325, 3395, tá 3805. Controle do Salvador, tá 3193, boa tarde. 3193, boa tarde, suba ao nível 320 via saída da El, veja lá. 320 da El, pode voar Leda? Prezado Leda. Obrigado. Sobe 320 Leda direto. 313. Localizador 097, está visto. Ok, complete final e LS que se rei, torre 1895, voo no 097. 295, 97, pegado. Canema 326, segue tráfego 5 milhas à frente e Boeing 737 da Gol. Complete redução para aproximação e chame a torre 1895. 1895, 326. Corre isso, mandando o Xenair 6326, final do 11. O Xenair 6326, ajuste no 09, mantém a aproximação, número 2 para pouso, informa o tráfego número 1, a 1 milha do marcador externo. Ciente, 6326. Torre com 097, externo, baixar travado. Plano 1097, ajuste no 03, vento 180 graus, 13 nós, pouso autorizado, pista no 0. 80 com 3, livre pouso no 0097 com 1013. Estamos Serra, está livre ascensão nível 080. 080, papá, papá, alfa, da Serra. Boa tarde, eu chamei 142, ponto de espera pronto. Eu chamei 6142, boa tarde, mantenho o ponto de espera. Papa Tango Romeu, Tango Golf, autorizado o táxi, reporte ponto de espera, pista no 7. Controle o Oscar, ele vai entrar no direto terminal. Afirmativo, ele vai descer para altitude de tráfego, 1.003 ajuste, ele vai direto rotatória. Altitude de tráfego, direto, rotatório, 1013, o Oscar de Mar. Rame 20 milhas de Salvador ingressando na CPR. 20 milhas do Oscar de Alinhar em Mateu, é 142. Tá negativo, a aeronave já passou a marcador externo, aguarde. Bona 097 no solo 00, libera direita, reporte, pista livre. É, o Xener 6326, ventou no 70 graus, no 3 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero. Vive pouso no 0, 6326. Xener 6142, visual, qualquer sinal da companhia, custa sinal para pouso, pista 1 no 0. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista no 0, 6142. E mantenha próximo, nada da companhia. Patango, Romeu Tango Golf, autorizado a alinhar e manter reporte pronto. Pistão no 7. Oh, Goiás. Vou 109, quebrou. Tango 1097. Tango 1097. Site 2009. O meu tambor, ciente, mantém a posição embaixo. 2 Salvador, 1097. 1097, 2 Salvador. Pode chamar o 211, só? Afirma no 21 decimal 9 da presente, o Cono 097. 219. 13325, alterna 13395. 3325, 3395, tá. 1970 graus, 1 no 3 nós, 8 no 0 no 3. Oxenel 6326, direito no 219, confirmando no 219, seu solo 03. Direito, solo 219, 6326.